11 horas da manhã. Eu abro a porta. Do seu apartamento eu vou te deixar. A solidão dói demais, mas não volto atrás. Onze horas da manhã, está chovendo na rua. Meu coração está querendo te ver. Não queria que fosse assim. Você me fez sofrer. Está chovendo, está chovendo, oh, na rua. E o meu coração está querendo te ver. Não queria que fosse assim. Você me fez sofrer. A solidão dói demais, mas não volta.